3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Firu, podcast do blog filhodabola.net. Olá, amiguinho! Sim, depois de 2 semanas eu estou de volta no comando das carrapetas. Aqui quem fala é Edu Zanardi para fazermos mais um programa da série O Fino das Copas. Sim, um programa por mês. Eu saí de folga e esses manés esqueceram de gravar o programa no mês passado. Oh, meu Deus do céu. Tem que ter alguém para controlar esse povo, viu? Vou te falar, não é à toa que o Mussolini controlava as paradas lá na Itália. Falando em Itália, vamos falar sim da Copa de 1934, na sequência do nosso O Fino das Copas, o Campeonato Mondiale de Calcio, a segunda Copa do Mundo realizada no mundo. Ava. Hoje em nossos estúdios recebemos presenças de peso, Rodrigo Bronquinha e Cleiton Montanha. Toda semana é uma piada. Ah é, fizeram essa piada semana passada também? Tá muda o cara... Fizeram essa piada semana passada? Fizeram. Tô sofrendo bullying no programa. Pô, os caras tão bullyingando Montanha. Ai, caraca, viu? Bom, como você sabe, o Fino das Copas tem uma promoção. Tá rolando também. Rolou já no nosso primeiro programa. E temos o primeiro vencedor! Palmas para ele! Sim, o vencedor que respondeu corretamente a pergunta que era. Que era? Qual que era mesmo? Ah, sim, é verdade. O sujeito do meio. No podcast número 1 da série das Copas, que você pode conferir aí no link abaixo, no banner, tinham 3 fotinhos no rodapé, nós queríamos saber quem era o carinha do meio. E a dica, ele tinha levado um fino da bola de um dos participantes do podcast, e quem acertou a pergunta foi o Gustavo Lucian Flusgader. O cara que acertar o nome dele tem que ganhar 2 DVDs. Rapaz, o cara tem um nome difícil, velho. Gustavo Lucian Flusgader é o vencedor, ele mandou um e-mail pra gente com a resposta correta. Qual o nome do malandro? Gustavo? Não, porra, do cara da foto. Era o preguinho. Não! Preguinho, caraca, falou. Meu. Lucian Lohan. Ah, o do meio. Lucian Lohan, jogador da seleção francesa, o primeiro jogador a marcar um gol na história das Copas do Mundo. Vocês não escolhem o meu, filho da bola. Ele é o carinha do meio lá da foto que o Gustavo acertou e por isso leva para casa um DVD FIFA Fever, o melhor da história do futebol. Um DVD muito bacana, edição especial, dupla, super raro, você não encontra em nenhum lugar, só aqui no Fino da Bola. E se encontrar em outro lugar, dá um toque, a gente precisa comprar, não tem DVD para todos os podcasts. E você fica esperto nesse post, porque vai ter mais uma pegadinha, né? Nesse banner aqui, você fica esperto, já dá uma observada, que no podcast seguinte, podcast 94, a gente vai fazer a pergunta referente a este programa. Deu pra entender? Montanha, por favor, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre a Copa do Mundo de 1934, os nossos contatos. Nosso e-mail, contato@ofinodabola.net, Twitter, @ofinodabola.net, Facebook, O Fino da Bola. É isso aí. Tudo bem, esqueci. Eu falei de onde que é o Gustavo? Não, falou de onde que é o Gustavo. Não, Gustavo Lucian Flusgader é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ah, vá, com esse sobrenome. Olha aí a nossa audiência chegando nos Pampas Gaúcho. Olha que beleza. Esse programa, o chefe já falou mais do que nós em 2 semanas inteiras. No próximo bloco a gente começa a falar sobre a Copa de 1934 e vamos ouvir, evidentemente, só músicas que fizeram sucesso. É só batidão. Em 1934, e eu vou falar, viu? Ainda bem que eu não era nascido naquela época. Que puta bando de música ruim, meu. Olha, quem pesquisou música de 1984 suou, viu? Por isso que naquela época não tinha pegação. Caraca, meu, só música ruim. Mas a primeira é legal, a primeira é uma música bacana, de Aurora Miranda. Sabe quem é a Aurora Miranda? Ah, lógico que eu Se sei. Se você fosse sincera... Não, é outra Aurora. A única Aurora que eu conheço é do Aurora churrasco. Miranda é irmã da Carmen Miranda, cara. Ah, é? É, Aurora Miranda... Ah, e ela que gravou, não sei se a gravação original é dela, mas ela gravou Cidade Maravilhosa. Manja aquela Cidade Maravilhosa, cheia de santos mil. Cidade Maravilhosa, coração do meu Brasil. Cidade Maravilhosa, cheia de cantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Berço do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar... Quatro anos se passaram depois do primeiro torneio mundial de futebol organizado pela FIFA. E, Rodrigo, você que gosta bastante, sempre um sobrenome italiano, eu já vou começar com uma pergunta bem bacana. Copa suja? Sujíssima. Sujismunda. Por isso, todo mundo fala, descendo italiano, gosta da Itália. Gosta da Itália o caralho, país de merda. Pelo amor de Deus. Começa aí, os caras ainda falam da Copa de 66, né? Então explica pra gente o contexto político da época. Bom, sem entrar em muitos detalhes, né? Sim, claro. Era a época da ascensão do fascismo, do nazismo na Alemanha, que eles chegaram ao poder de uma maneira similar. Na verdade, a Itália tinha um rei, né? E pra variar, rei manda pouco, né? Lembra aquela novela Que Rei Sou Eu? Da hora, é bem novela. Aquela história, né? O rei não manda porra nenhuma, né? E o partido fascista, ele da hora fazia... era a Rainha Mãe, lembra? Da Rainha Mãe era a Dercy Gonçalves. É, era muito engraçado. Era uma alusão à Rainha Elizabeth, né? Também, que também sentou Será ali. Será que a Elizabeth fala palavrão igual a Dercy? Continuando, o partido fascista fazia alguns protestos, algumas passeatas e tal... E para evitar com que eles pressionassem, o rei colocou o Mussolini de primeiro-ministro. E ele foi alçado ao poder... É, nesse contexto próximo da Copa de 1934, né? E ele mesmo passou a exigir, entrando no campo futebolístico agora, que a seleção ganhasse a Copa. Inclusive, acredito que você vai começar a falar pelos estádios, né? Porque um Não, eu quero falar desse contexto feito... político mesmo, que é interessante. A Itália vem se preparando para essa Copa de 34 antes da Copa de 30. Sim, que ela boicotou, né? Várias seleções grandes da Europa boicotaram a Copa de 30, e porque a viagem é muito longa, aquela coisa. Viagem, que a gente já falou, fazer, se exato. Você não. Eu escuto outro podcast. Mas aí, mas o Mussolini já viu que o futebol tinha um potencial, né? Pra virar uma coisa muito popular, né? O esporte principal da Itália nessa época era o ciclismo. Olha aí, que loucura. E o futebol já. Algumas ligas profissionais já acontecendo na Europa. A Itália organizou seu primeiro campeonato, digamos, nacional, de cálcio. Cara, por que, que italiano fala cálcio? Será que é tão difícil falar futebol em italiano? É, porque, na verdade, eles devem ter aquela mania que os americanos têm de ser diferentes, né? Não, porque o soccer então... tem uma explicação. O soccer não é à toa. Mas eu não vou explicar agora, só vou explicar na Copa de 94. Então você... Puta merda. Espera aí, hein? Agora, espera aí. Se acontecer alguma coisa comigo, você deixa no meu túmulo? Sim, pode deixar. Tá. Agora, por que cálcio, cara? Eu não sei. Ó, quem souber, manda e-mail. Então já tinha algumas coisas acontecendo e o Mussolini via o potencial de usar, né, o esporte como plataforma política. Que é uma merda, mas enfim, aconteceu bastante. E acontece bastante. Exatamente. Então o Mussolini já começou a se armar pra receber a Copa de 34. E por que eu brinquei que até antes da Copa de 30? Porque em 29 ele já começa a orquestrar toda a parada, ele já troca o presidente da Federação Italiana de Futebol por um e coloca um militar lá. Mas o relacionamento dele com o técnico não era dos melhores. É, né? O técnico quem colocou, né? O técnico muito vitorioso, inclusive, chamado... Ele é o técnico mais vitorioso da Itália até hoje. Da história da Itália. A Mussolini já começa a armar esse esquema e já investindo também em infraestrutura para já conquistar a FIFA lá na frente, né? Teve, nessa questão da Itália, teve um... Porque quem ia sediar essa Copa do Mundo era a Suécia. Ah, na verdade, assim, a Suécia e a Itália entraram como candidatas. Sim, só que aconteceu? A Suécia, ela tava com problemas financeiros. Então, entre aspas, ela foi tirada fora e a Itália acabou ficando sozinho para promover o partido. A Suécia era tão complicado que vários jogadores suecos jogavam na Liga Italiana porque a Liga Italiana nasceu profissional, né? Então, o que que acontece? Os jogadores vinham de lá, da Suécia, mesmo a Suécia tendo jogadores profissionais, Só que os salários eram bem menores. Aí eles acabavam vindo jogar na Itália, porque a Itália já tinha um futebol bem mais organizado. Na verdade, o futebol italiano, ele começou relativamente organizado, né? É diferente do... A gente já contou no podcast passado da Copa de 30, a zona que foi no Brasil. Vai contar de novo da zona no Brasil. E lá, quando começou a Liga Profissional Italiana, começou organizada já, né? Então, completamente diferente. Então, em 13 de maio de 1932, depois da Itália botar para escanteio a Suécia, que era a outra postulante à sede da Copa, dia 13 de maio de 32, a Itália é anunciada como país sede. Engraçado, num congresso em Estocolmo. A Suécia não perdeu só a Copa de 58 em casa, também perdeu a sede da Copa de 34 em casa. E dia 8 de outubro de 32, numa outra convenção, aí já em Zurique, na FIFA, tudo bonitinho, foi batido o martelo e definida a Itália como sede do segundo Campeonato Mondiale di Calcio. Deixa bem claro que, quando foi anunciado como sede, eles já tinham delimitado que pela primeira vez existia eliminatória, já tinham mudado as regras, já tinham feito tudo, né? Sim, as regras para a Copa foram estabelecidas em 1931. Tem a gente vai contar um pouquinho. Primeiro congresso depois da Copa de 30. Isso. E aí o Mussolini já começa a se preparar. O Mussolini não, mas vamos chamar o governo fascista italiano. Já começa a reformar os estádios, né? Dar um tapa nos estádios e construir dois estádios. Um deles chamado de... Benito Mussolini. Olha aí! Ava. Que malandrinho. Lógico que tudo isso para servir de plataforma para o governo fascista. Foram 8 sedes lá na Itália, né? Uma na cidade de Nápoles, no estádio Giorgio Ascarelli, que não existe mais, foi destruído na Segunda Guerra. Um em Roma, chamado Stadio Nazionale PNF. O que significa PNF? Partido Nacional Fascista. Olha aí, mais uma bandeira. Em Florença, o estádio Giovanni Berta. Em Gênova, o estádio Marassi. Em Trieste, o menor estádio da Copa, né? O Litório. É, de 15 mil pessoas. Da Copa. É. Em Turim, como a gente já falou, o novo estádio Benito Mussolini. Em Bolonha, o Litoriale, 39 mil pessoas. E em Milão? E o mais famoso, em Milão, o estádio San Siro. Na que época, para 35 só, mil pessoas. Que na época era só San Siro. Sim. Né? E que, na verdade, daí que o segundo nome dele surge... A gente vai explicar mais pra frente. Vamos falar dele aqui. San Siro com 35 mil pessoas só a capacidade, né? Depois foi, né, reformado e tal. Teve alvará da Prefeitura de São Paulo pra subir mais andares. Então essas foram as 8 sedes. E uma Copa já com cara de Mundial, né? Assim, diferente da Copa anterior. Das 45 seleções filiadas à FIFA, 32 se inscreveram pra essa Copa. E aí a FIFA já teve um probleminha, foi colocar essas 32 seleções para jogar uma competição com 16 vagas. Exato. Vamos fazer o quê? Eliminatórias. Muito bem, daí foram criadas as eliminatórias. E assim, deixa eu fazer uma observação, você comentou desse cara de Mundial, algumas inscrições, saiu do eixo Europa e América, só que assim, os países da América do Sul também tiveram a mesma dificuldade e acabaram o Chile e o Peru desistindo por conta de custo de viagem, como os europeus fizeram, e o Uruguai que boicotou mesmo, né? É interessante a gente dizer que, antes da gente entrar aqui nos países que se candidataram, duas grandes potências do futebol na época ficaram de fora, uma o Uruguai, que boicotou realmente a Copa, contrapartida ao boicote anterior, da Copa, né, de 30. Falou, não vou. A FIFA insistiu, mas não deu certo. Em 33, a Federação Uruguaia falou, não vamos. É o primeiro e único caso de uma seleção que não defende o seu título. Exato. Na Copa seguinte. E a Inglaterra, não concordo que a Copa do Mundo seja o torneio para se definir quem se joga o melhor futebol do mundo. Nós inventamos a parada, nós jogamos o melhor futebol do mundo. Humildes, como sempre, e ainda acabam arrastando os outros países da Grã-Bretanha. Né? Exatamente. Mas muito bem, perderam o Mundial e, como o Rodrigo falou, o Peru e o Chile também desistiram. Isso fez com que a Argentina e o Brasil se classificassem direto. Automaticamente, né? Sem disputa de eliminação. Eram duas vagas para sul-americanos, isso. Uma vaga para norte-americanos, isso. Uma para africanos e o resto tudo para europeu. Não, uma África e Ásia, né? A África e Ásia estava misturado? É, porque na verdade concorreu o Egito com a Palestina. Ah, sim, é verdade. A Palestina disputou a eliminatória, né? Palestina como país como mesmo, país, né? Como país mesmo. Porque o Israel não existia na época. Não existia o Estado de Israel. Olha aí, rapaz. O papo do filho é cultura, meu filho. E a Palestina tomou um chacoalho do Egito de 7 no Egito e 4 na Palestina. Os egípcios, geralmente, quando iam para lá, davam um certo trabalho, né? Historicamente, sempre, né? E o resto das vagas todas para europeus, O México disputou uma eliminatória que não serviu pra porra nenhuma, porque em cima da hora os Estados Unidos falaram: ah, peraí, eu também quero participar. E aí, o México tinham desistido, aí eles voltaram atrás. O México já tinha se classificado, só que aí, né? E se eliminado Cuba. A FIFA falou: não, tudo bem, vamos colocar aí um jogo pra fazer, e eles derrotaram, e foi bem pouco antes do Mundial mesmo, né? Porque o jogo foi em Roma. 3 dias antes. O jogo foi em Roma. Tanto que ele é chamado de pré-copa. Ele não é chamado de eliminatório. E aí os Estados Unidos venceu o México e se classificou. 4-2. O México em 30 só tomou pau, né? Lembra aí? Posso fazer uma observação em relação às eliminatórias? Pois não. Porque nas eliminatórias... Jogo único, né? Ah, não. Eram grupinhos, tinha, né? Até grupinhos, e tinha... Na América, Haiti e Cuba disputaram uma vaga em 3 jogos. Jogaram 3 jogos. Porra! Né? O que que acontece? Muito time desistiu. Então, por exemplo, tinha o grupo 4, que tinha a Bulgária pegou, tomou um pau, 2 paus, desistiu. Aí entrou a Hungria, a Áustria... Covardes! A Bulgária desistiu. Covardes! Então acontecia muito isso, né? De pega... no grupo dele, que era o da Itália, porque a Itália disputou a eliminatória, ela correu o risco. Engraçado isso, né? O governo italiano fez de tudo pra ter a Copa, pra usar como plataforma política, mas a Itália poderia correr o risco de não disputar a Copa, porque ela teve que disputar as eliminatórias. Foi a primeira vez, né? Exato. A primeira e única que um país sede disputou a eliminatória. Não, disputou contra a Grécia, meteu 4 e a Grécia desistiu também. E a Turquia também desistiu. E a Turquia já tinha desistido antes, porque sabia que não tinha condição e era só uma vaga. Era o único grupo com 3 seleções. Isso, e só uma vaga. Só uma vaga. Então falou assim: puta, a gente vai perder da Itália mesmo, então deixa quieto, deixa pra lá. Exato. Então a Itália se classificou vencendo a Grécia. Era uma das grandes seleções europeias. Era uma das postulantes ao já em 30 já era muito forte. E 34 já vinha confundido com um retrospecto muito bom, né? De isso. 30 até 34. E não teria mais, não teria o adversário Uruguai, né? Não teria o Uruguai como adversário. Então ela virou a grande favorita por jogar em casa. A Holanda também se classificou. Classificou junto com a Bélgica. Romênia, segunda participação, certo? Daquele jeito, isso. Foi junto com a Suíça. Classificou no grupo da Suíça. Junto com a Suíça. E estavam no grupo da Iugoslávia, que chegou na semifinal da Copa de 30 e não chegou nessa Copa. Muito bem. A Suécia se classificou. Isso. A Suécia era um grupinho só de 2, né? Só era um outro grupo que classificava só 1. Não era só da Itália. E ela ganhou de quem? Era Suécia, Estônia e Lituânia. As duas perderam o jogo, a Suécia ganhou os 2 jogos, então a Suécia já entrou. Olha que maravilha. Eles nem chegaram a jogar um contra o outro. A Hungria? A Hungria, ela entrou junto com a Áustria, no mesmo grupo da Áustria, porque esses grupos eram feitos por região, né? Você pode perceber que eu falei. Holanda foi com a Bélgica, Suíça com a Romênia, Hungria com a Áustria. Quem tudo pertinho geografia ali, né? Sabe que tá tudo pertinho, né? E a Áustria que era o melhor time da época. Era a melhor seleção. Era considerada a seleção maravilha. O Wunder Team da Áustria. Maravilha. No retrospecto, aí junto com a Itália, talvez as duas seleções mais fortes. A Itália recebeu a Áustria meses antes da Copa, para um amistoso, e tomou um sabugo de 4-2. Então os italianos ficaram com meio pé atrás. Assim, puta, ferrou. Que com a Áustria vai ser um problema. Que merda. Também classificou a França. A França classificou no grupo junto com a Alemanha, mas o outro time do grupo era Luxemburgo, cara. Tomou 9 da Alemanha e 6 da França, Luxemburgo. Que maravilha. E a Tchecoslováquia? E a Tchecoslováquia, que ela acabou entrando também em duelo curto, né? Era só Tchecoslováquia e Polônia. Faltou um, a Espanha. A Espanha, é verdade, que meteu 9-0 em Portugal. E aí como é que era... assim, como e que o Egito, né, que a gente Não, o Egito falou. A gente já falou e os, o Brasil, os sul-americanos também. Bom, estavam aí então as 16 equipes para disputar esse Mundial, 3 a mais do que no Mundial de 30. Vamos dar uma pausa aqui, no próximo bloco a gente vai falar como que o Brasil chegou até essa Copa, como que ele foi montado, e também vamos falar da organização, do regulamento, do posicionamento dessas seleções no esquema, nesse novo regulamento do Campeonato Mundial. E agora vamos ouvir mais um grande sucesso de 1934, uma música ótima, excelente. Agora da outra irmã, famosona Carmen Miranda, na Batucada da Vida, que é assim que o brasileiro gosta. No dia em que apareci no mundo, juntou uma porção de vagabundo da orgia. De noite teve choro e batucada, que acabou de madrugada em grossa pancadaria. Depois do meu batismo de fumaça, mandei um... Muito bem, voltamos para falar agora da nossa querida e amada Seleção Brasileira. Ah, eu pensei que era da Carmen Miranda. Não, Carmen Miranda é portuguesa, cara. Sabia dessa? Ah, é verdade. Ela nasceu em Portugal. É tipo o Gardel, assim, saca? Nascido no Uruguai, mas amado pelos argentinos. E a irmã dela também? Ah, mas eu não sei, não é famosa que se dane. Vamos falar da nossa seleção brasileira? Em 30 a gente sabe de toda a história, né? A briga entre paulistas e cariocas, isso, que deu aquela merda, só foi jogador carioca, a gente tomou no rabo. Em 34, também teve briga. Teve confusão. É, só que de cê, quem? Você vai pra pular direto pra 34, não vai falar que melhorou tudo nesse então, meio? Então vamos lá, Rodrigo, por favor, dê o contexto histórico da seleção brasileira. Não, é porque na verdade o que aconteceu? É, quando voltou, incomodado pelo fiasco, a CBD decidiu dar uma organizada. O problema é que existia também toda essa pressão em relação a profissionalizar, porque o mundo já estava começando a profissionalizar. Mas o Brasil, o Uruguai já tinha um futebol profissional, já era um futebol organizado. Aí o Uruguai, na verdade, marcou com o Brasil uma, aquela Copa Rio Branco, que era tipo a Copa Roca, que é Brasil com a Argentina. Aí teve a Copa Rio Branco no Brasil com o Uruguai. Não, mas antes, você não vai falar do sabugo que a seleção brasileira deu na França logo depois da Copa? É verdade, ele marcou os amistosos na França e na Iugoslávia. O Brasil meteu 3-2 na França. Sendo que na Copa ninguém meteu 2 gols, nem a Argentina, né? A França tomou só 1 gol. Que tinha aquele goleiro fenomenal na Copa, o Tepo, e o Brasil meteu 3 gols na França, engraçado. 1 gol do Friedenreich e 2 do jogador chamado Heitor do Palestra Itália. Ou seja, jogadores paulistas. Paulista, se tivesse, né, levado pra Copa, não tinha feito merda, cacete. Puta que pariu. É verdade que os paulistas estavam jogando. E o Brasil ganhou também da Iugoslávia e dos Estados Unidos. Olha, porque aí esses times aproveitaram a estadia na América antes de voltar pra dar mais uma treinadinha, né? Detalhe, Iugoslávia quarta colocada e Estados Unidos terceiro colocado do outro, exato, mundial. Então, e Brasil, esses jogos foram logo na sequência, então assim, tava tudo o mesmo, né, time, o mesmo todo mundo time, pique, tudo bonitinho. Ninguém jogou pra perder, ninguém joga jogo pra perder. Foi só dar uma organizada na parada. Exato. Então, por conta disso, a CBD já começou aí a se organizar, né? Já percebeu o fiasco, já foi se arrumando. Ó, anotem isso, hein, por favor, anotem isso. Estamos falando de 1931, tá? O pessoal viu que a negada tinha potencial, sabia jogar bola. Só precisava organizar. Estamos em 2012, hein? Estamos em 2012. Passou. Vai, só 81 toca. Anos. Então, aí teve essa Copa Rio Branco, que foi, na verdade, um marco. Por quê? Porque o Brasil, ele tinha uma seleção já fortificada. É, Uruguai, super campeão, bicampeão olímpico, campeão mundial. O Brasil foi lá, bateu aqui no Brasil, bateu lá no Uruguai, no Estádio Centenário, não satisfeitos. Os caras fizeram a seleção brasileira jogar com o Peñarol e com o Nacional, bateu no Peñarol, bateu no Nacional. Chupa! E assim, a seleção brasileira estava afiada para jogar a Copa do Mundo em 34. Mas roubaram, né? Porque começaram os uruguaios com profissionalismo, levaram 2 dos destaques brasileiros para o futebol uruguaio. Quem eram esses jogadores? Então, um deles era o Leônidas, que na época era do Bom Sucesso. Leônidas não, Leônidas da Silva. O Diamante Negro, pra agora, todo se, mundo se saber. Se não me avisasse, eu ia achar que era o Leônidas do Alexandre o Grande. Não, nada, pô, viu? Quando você tava em 1934, o cara vai falar, Leônidas, é um Alexandre qualquer. O Grande, caraca. Leônidas era Xerxes. O cara do 300, porra. É, 300 é do Xerxes, pô, ainda misturei tudo. E o Domingos da Guia, que na época era do Vasco, que também foi jogar no futebol uruguaio. O Domingos Daguinho, inclusive, que confessou um tempo depois que foi porque precisava do dinheiro. Esse daí é uma mistura do Domingos com o Ademir da Guia? Não, é o pai dele, porra! É o pai dele, meu! Não sei, eu tô usando uma piada. Domingos do Santos. Nossa, pelo amor de Deus, mano. Contextualiza, é 34, porra. Bom, então, assim, a merda começou aí. O Brasil afiado nos drinks e apareceu o problema chamado dinheiro. Esse confronto da Copa Rio Branco, isso, foi em 32. A seleção ficou praticamente sem jogar até 34. Não, tamo bem, tamo bacana. Deixa aí. Stand by. Deixa fermentar, deixa amadurecer, sei lá. Deixa aí, cacete. E os caras não jogaram. Então, mas enquanto isso, rolou muito esse problema do dinheiro em todos os lugares. Não é que rolou o problema do dinheiro. O que aconteceu foi o seguinte, as federações cariocas e paulistas, elas não se bicavam. Não, pelo contrário. Não, elas estavam bem, estavam na fase elas de elas estavam bem, total. Elas estavam amigas. E começaram a profissionalizar os seus times. Exato. A CBD não queria a profissionalização. Pra poder manter sob as suas asas. Sacou? Toda essa... E aí a Federação Carioca, junto com a Federação Paulista, criaram a Federação Brasileira de Futebol, a FBF. Que era uma seleção, uma federação à parte, não filiada, ela não era reconhecida pela FIFA nem pela CBD. Ou ao contrário, né? Nem pela CBD, nem pela FIFA. E os grandes jogadores brasileiros, não puxando sardinha pro eixo, mas eram os jogadores dos times do Rio. E de São Paulo. E de São Paulo. Não tinha jeito. O único time que não se vendeu ao profissionalismo foi o Botafogo. Aí, em 34, quando a coisa chegou lá na frente, pra disputar a Copa, tinha uma briga entre a Federação Brasileira de Futebol e a CBD. A Federação, a Confederação, a CBD, ela queria que os jogadores viessem pra seleção sem ganhar nada, tipo, numa boa. E os clubes não, os clubes já profissionais pagando salário, mas assim, ó, peraí. Eu não vou ficar sem o jogador. É a mesma merda que acontece hoje, né? Eu não vou ficar sem o jogador. E eles estipularam um piso, né? Um piso não, um teto. Se eu não me engano, de 30 contos de réis. Que não me façam fazer a conta, que eu não sei. Quanto que vai dar isso mas em grana que era, hoje. Mas que pela informação passada, era mais do que o salário anual de um operário. E aí ficou essa rixinha, entendeu? O jogador pra ir tinha que receber um quarquê ali pra ir. O Botafogo acabou cedendo a maioria dos jogadores. E outros times ali na bota da Copa cederam. Os jogadores, então, por favor, Rodrigo, escale a seleção brasileira que foi disputar a Copa de 34. Só cortando aqui, em cima dessa briga, teve um negócio tão crítico, tão feio, que a maioria dos jogadores paulistas, os melhores jogadores paulistas estavam tendo Palmeiras. O Palmeiras ele acabou escondendo os jogadores numa fazenda. É verdade. Para os caras não irem. Capanga armado ainda. E se eu não me engano, o exército foi nessa cerca, com o sítio, os caras pularam a cerca e pedalaram. Olha a situação, então, velho. Esse tá time do vale. Palmeiras era o time de Heitor e Romeu Pilissiari. Peraí, Palmeiras não, por favor. O Palestra. Contextualiza. Palestra. É, Romeu Pilissiari e Heitor, que em 1933, na inauguração do Parque Antártica, meteu 8-0 no Corinthians. Vamos escalar a seleção. Vou cortar essa parte. Convocaram só 17. Pra começar, a merda já foi aí, porque tinha pouca gente pra convocar. É, não tinha jogador, cara. Não, e você vai perceber pela idade dos atletas. Quer dizer, não tinha jogador amador, né, cara? Porque a maioria era tudo profissional, os bons. Os bons. Você vai perceber pela idade dos atletas essa questão do amadorismo. Ó, os goleiros, Roberto Gomes Pedrosa, com 20 anos, e Germano, com 23, ambos o Botafogo. Esse nome é familiar. Germano? Não, Gomes Pedrosa. Ah, Roberto Gomes Pedrosa, ele mesmo, né? Foi o campeonato, Robertão. O Robertão, pô, o Robertão. Cacete. Ó os caras. Os zagueiros, Silvio Hoffmann, 26 anos, do vendido São Paulo da Floresta, que ele se vendeu, né? Sim, o São Paulo da Floresta se vendeu por um tumela da CBD. Mas não era o São Paulo Futebol Clube, tá? Era o São Paulo da Floresta. Mas já tinha o nome com a tradição de vendido. Igual aqueles bichinhos da floresta que passam... já começou daí, né? Ó, mais um nome bonito. Luiz Luz, 25 anos, do Grêmio. E olha aí, já pelo menos um cara fora do eixo. É, mais um cara fora do eixo. Esse cara devia ser bom, né? Porque pra chamar o cara... É. E o Octacílio... Que não era o Otacílio Neto, era o Otacílio Pai. O avô, pô. O avô, esse aqui. 24 anos do Botafogo. Aí os meias. Tinha um do Vasco, que era o Tinoco. Tonico não foi? O Tonico não foi, mas já era vivo também. Com 29 anos. Os outros quatro meias eram do Botafogo, que era o Martinho, o Canalho, o Ariel e o Valdir. Agora, os atacantes cheiravam a leite. Luizinho, 23. Valdemar Brito, 21. E Armandinho, 22. Os três do São Paulo da Floresta. O Valdemar de Brito, que era o cara famosão da época. Isso. Aqui em São Paulo, era um dos grandes jogadores. Só um pitaquinho aqui, foi o cara que descobriu o Pelé, lá em Bauru. E esse foi o cara que descobriu o descobridor do Pelé. O Leônidas, que tava com 20, já tinha voltado. Não, peraí, chama direito, senão não vai ficar bravo. Leônidas da Silva. Com 20 anos, já tinha voltado do Uruguai e tava no Vasco. E depois ficou famosaço no São Paulo. Exato. Aí o Átila, que também era do Vasco, Carvalho Leite, do Botafogo, 21 aninhos, e o Patesco, 23, do Nacional do Uruguai. Detalhe curioso, Domingos da Guerra do Nacional do Uruguai, né? Exatamente, só que o Nacional do Uruguai colocou uma multa. Uma multa e a CBD tinha que pagar, não quis pagar. E era uma multa muito mais alta do que os clubes brasileiros colocaram, uma multa bem alta, acho que 45 contos de réis, por aí. O Domingos da Guia não disputou essa Copa. E engraçado que o Patesco foi liberado numa boa. Isso aí, pode levar. Isso aí é troco. E o goleiro do São Paulo da Floresta, que recebeu dinheiro e não foi. Ele recebeu dinheiro. Aí ele pediu dispensa, né? Pediu dispensa e não queria devolver o dinheiro. Devolveu o dinheiro um ano depois, mano. E lá foi essa seleção recheada de franguinhos amadores, rumo à Itália, no navio, cadê? Conte Biancamano. Nem sabiam que iam ser abatidos, né? essa aqui foi melhor pro nível dele. Quantos dias de viagem, Montanha? 11 dias. 11 dias de viagem. Oh, foi mais rápido do que os caras que vieram por Uruguai, não foi não? Acho que a maré, a correnteza do mar, olha que beleza. E lá partiu o Brasil para formar as oitavas de final, certo? Primeira fase, ou oitavas de final? Oitavas de final, a gente pode chamar de primeira fase, mas o regulamento mudou. 16 times foram divididos não em grupos, e sim em confrontos diretos. E engraçado, sabe o que eu achei engraçado? É que não gerou chiadeira, né? Não, gerou sim. Só a Espanha e a Suíça. A Espanha e a Suíça chiaram. Porque, não, e a Espanha também chiou porque ela não foi colocada como cabeça de chave, né? Assim, mas porque ela fez uns amistosos meia boca antes, aí a FIFA falou, não, você fica no pote 2. 8 seleções foram colocadas como cabeça de chave, inclusive o Brasil, Argentina, Itália, Áustria. Foram cabeças de chave, a Espanha chiou, porque porque assim, também era foda, né? Porque 8 times iam pra jogar uma vez só, né, cara? Que isso perdeu, tava fora. Era bem oitavas de final mesmo. A não ser que empatasse, né? E esses confrontos foram realizados, foram definidos através de um sorteio. E aí, ó, o Rodrigo gosta de falar que a Copa foi suja e tal, mas o sorteio deu uma ferradinha na Itália, né? É. Porque assim, ó, a Itália ficou há 3 dias da estreia sem saber quem era o adversário. Não sabia se ia pegar o México ou os Estados Unidos. Então, mas se pegasse o México, ia ser uma teta, né? Não, tudo bem, mas porra, você tem que se preparar contra o adversário, né? Lógico. Mas passando, ia pegar o vencedor de Brasil e Espanha. E um possível encontro com a Áustria, o temido Wilden Team, na semifinal. Mas então os caras estavam piscando, velho. Vai que perde o Mussolini e matar todo mundo, cara. É, isso aí, mas isso era uma verdade, viu? Mas só que quem tinha no seu time o Mussolini? Não ia ter problema não, nenhum. Não, cara, mas assim, os caras estavam... Porque ele tava por trás acertando a parte com os árbitros. Ele tava orquestrando pra que a Itália ganhasse aquele título. Tava orquestrando, ele orquestrou. Ele orquestrou. Né? Tudo bem, mas, porra, vai que dá uma merda e perde, entendeu? Mesmo assim, os caras, os jogadores e o técnico, eles estavam com o cu na mão, cara. Porque, meu, se perdesse, cara, ia todo mundo pro paredão. Mas você sabe que algumas atuações questionáveis da Itália... A Itália era uma grande seleção e tinha grandes jogadores, né? Então, só que assim, a pressão do Mussolini já, pra mim, fez pior. Eu acho que era uma tendência a Itália chegar longe na Copa, decidir a Copa, né? Só que a pressão que o Mussolini exerceu atrapalhou em alguns momentos, né? Então, todo mundo definido, os grupos, os grupos não, né? Os confrontos, o sorteio bonitinho, todo mundo chegou. E em dia 27 de maio de 1934, às 16h30, no Estádio Nacional PNF, em Roma, a Itália estreou contra os Estados Unidos e meteu 7-1. A maior goleada da Copa. Da Copa. Muito detalhe. Bem. Todos os jogos no mesmo horário. Então, os 8 estádios da Copa, mesmo dia e mesmo horário. É porque não tinha Globo ainda pra ficar mudando o horário. Mais um confronto, Tchecoslováquia e Romênia. O que que deu? Tchecoslováquia 2, Romênia 1. De virada. Holanda e Suíça. Holanda, chegou lá, favorito, os caras grandão, forte. Pote 1. Pote 1, e tal. O que aconteceu? Suíça 3, Holanda 2. Foi a primeira zebra da Copa, né? Com quem? com quem? Com os laranjão. Não, e sabe o que é o pior de tudo? A Suíça ganhou de 3-2 com um cara que jogava de óculos. Que é o... Kjellhus. Pronúncia dele certinha, viu? Kjellhus. O cara jogou de óculos, cara. E meteu gol. Meteu gol. O 2-1, né? O primeiro jogador da história a disputar uma Copa do Mundo de óculos. Não, dois gols. Ele fez o primeiro gol, aí a Holanda empatou e ele fez o segundo gol. Cara de visão, né? É um cara de visão. Artificial, mas de visão. Alemanha e Bélgica. Só uma coisa desse jogo que tem uma curiosidade muito... Nesse jogo o juiz ele acabou o jogo quando o cara cobrou uma falta. Essa bola... O cara cobrou a bola, tava em andamento e o juiz acabou o jogo. Essa bola entrou na gaveta. Ah, é verdade. A Holanda ia empatar, né? Pode crer. A Holanda ia empatar. Olha que legal. Já fizeram isso pro Brasil em 74 também, né? Com a bola rolando? Não aconteceu ainda? É verdade, não aconteceu ainda. Bom, Alemanha e Bélgica... Alemanha e Bélgica, só um detalhe interessante. Pois não. Um ano antes, Alemanha e Bélgica se encontraram e a Alemanha meteu 8-1 na Bélgica. Uhul. Então, a Alemanha no pote 1, Bélgica no pote 2, se esperava que acontecesse a mesma coisa, né? Só que o jogo foi pau a pau, ele ficou 2-2 até metade do segundo tempo, quando o artilheiro alemão de 19 anos, chamado Conan... Não é Cone também, né? Não é Cone porque ele meteu 3 gols e decidiu o confronto para a Alemanha, 5-2 a Alemanha. Suécia e Argentina. Num dos confrontos mais esperados, né? Apesar da Argentina não ter levado a base da... A Argentina também com o mesmo problema do Brasil. Brigas entre os profissionais e os amadores. Os times grandes da época, Boca Juniors, River, São Lourenço, não liberaram seus jogadores. Então a Argentina só foi com um jogador amador e aí tomou no nabo 3-2 da Suécia. É um mal... nabo não, foi virada, né? Deu trabalho. É um mal sul-americano. A poderosa Áustria, o Werder Team... Então, Áustria e França era o jogo mais esperado de todos. Foi a primeira prorrogação da história das, das Copas. Terminou 1-1 o jogo. Na prorrogação, a Áustria mostrou todo o seu poder, né, e decidiu com 2-1, somando 3-2. Exatamente. Hungria e Egito, a Hungria meteu 4-2 no Egito. Assim, o Egito, na verdade, tava o jogo 3-2 para a Hungria, o Egito fez um gol mal anulado, né, aí foi lá a Hungria e liquidou o jogo. E deixamos por último, já que começamos o bloco com o Brasil, vamos fechar com a participação brasileira medonha na Copa do Mundo. Pegou a Espanha na época do melhor goleiro do mundo, certo? Exato, Zamora. Zamora, e tomou 3-1 na Espanha. E olha, tava 3-0, o Leônidas da Silva foi lá e fez o golzinho de honra do Brasil nessa passagem bagunçada novamente. Lá em Gênova, né? Terra onde Toninho Cerezo, daqui a alguns anos, vai brilhar em Gênova pela Sampdoria. E um detalhe, né, desse jogo, pra gente finalizar o bloco, o Brasil tava treinando, e aí viram um malandro lá de sobretudo, chapéu e óculos e tal, num cantinho assim, e o Brasil não teve muito tempo pra treinar também. Então o que aconteceu? Botaram os caras lá pra dar uma corridinha, e o Valdemar de Brito, que era o craque do time, pra bater pênalti. Ele ficou lá treinando batida de pênalti e o malandro de sobretudo e tal ficou observando. Natália, o Brasil, o problema do Brasil foi demorar pra engrenar, né? Porque os caras ficaram meio assim e tal. Por quê? 2 anos sem jogar. Os caras engordaram no navio. É verdade. Os caras engordaram no navio. Olha que beleza. Pô, a preparação. Tadinho do técnico do Brasil, Luiz Vinhais, né? Isso comprova o meu negócio que eu falei. O abate. O que aconteceu? O Brasil ficou 2 anos sem treinar, saiu treta, o cara conseguiu convocar só 17, ou seja, ele não tinha muitas opções, né, pra eventualmente escalar. O cara engordou muito na viagem, tá pesado. Engordou, cara, é verdade, os caras engordaram na viagem. E aí, no jogo, eles demoraram pra engrenar. Por isso que, assim, a França não. Meia hora de jogo já tava 3-0. Aí o Brasil começou a engrenar e tal, não sei o que. O Leônidas meteu 1-0, pênalti pro Brasil. Quem vai bater? Valdemar Brito. Correu, bateu... O Zamora pegou. Quem era o malandro de sobretudo lá? O próprio cara foi espionar a seleção. Caralho, o goleiro dos caras tava lá espionando. Viu o jeito como o cara batia o pênalti, foi lá e catou. Olha que pilantrinha. Malandriço ele. Então terminamos essa primeira fase com 8 seleções classificadas. Isso. Para as quartas de final. Alemanha, Suécia, Itália, Espanha, Tchecoslováquia, Suíça, Áustria e Hungria. E só gringo, né? Só gringo, só seleção europeia. Então, no próximo bloco, a gente vai falar dos confrontos das quartas, semi e final. E agora, puta, mais uma música chata, acredito. Caraca, o que você vai tocar aí, hein, meu? Ah, essa música é legalzinha. É, bacana. O Correio Já Chegou, de Francisco Alves. Toca aí. O Correio já chegou. Tem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. O correio já chegou, nem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa. Muito bem, quartas de final, os confrontos: Alemanha e Suécia. O Hoffmann foi o cara que deu o tom do jogo, né? Meteu 2-0 na saída e depois a Suécia não conseguiu reagir, né? Primeiro tempo 0-0 equilibrado, porque a Suécia tinha aquele ritmo já profissional, né? Só e certamente tinha um Larsson no time. Ah, com certeza. Certeza, né? Certeza que tinha um Larsson no time. Larsson. E um Svensson também. Tchecoslováquia e Suíça. Bom, né? Tchecoslováquia meteu 3-2 e mostrou por que era favorito. Áustria e Hungria. 2-1 para a Áustria. A Áustria também saiu fazendo 2-0. Logo, a Áustria tinha aquele hábito de tentar começar o jogo massacrando, né? Então ela fez um gol logo de saída, depois um no começo do segundo tempo. Como é que é o nome do time? Time Maravilha, né? Time Maravilha. Que beleza. E aí o grande confronto das quartas de final, Itália e Espanha. Que na verdade é aquela história, né? A Espanha estava no pote errado. A Espanha era pra estar no pote 1. Faz 2 amistosos ruins, os caras jogam a Espanha no pote 2, né? O primeiro jogo extra de campeonato mundial. Por quê? Porque o jogo terminou empatado, 1-1. A Espanha saiu na frente, a Itália empatou ainda no primeiro tempo, o jogo ficou 0-0 e foi pro confronto extra. Foi pra prorrogação. Prorrogação, continuou 0-0. Empatado, não existia disputa de pênaltis. Isso. Aí foi pro confronto extra. Nesse confronto extra... Quantos dias depois? No dia seguinte, cara. Dia seguinte, né? Nosso dia seguinte, exatamente 24 horas depois, porque todo jogo era às 4h30, então solzinho lá não atrapalhava quase nada. E a Itália venceu por 1-0, gol no começo do jogo. Mas já começou as malandragens aqui, então, já, né? Isso daí eu quero falar, porque é muita sujeira. Aquilo que o Montanha falou do Mussolini já armando todas as paradas. Exato. Por trás da arbitragem. Né? Dois gols mal anulados da Espanha. Não, peraí, a sacanagem já começou no primeiro jogo. Porque a Espanha fez 1-0 e a Itália só empatou. Porque o malandro aqui do Ferrari meteu uma cotovelada na cara do Zamora. Ah, sim. O juiz não deu nada, ignorou, ele pegou, dominou, exato, e fez o gol. Empatou 1-1, beleza. No segundo jogo, depois do 1-0 da Itália. Sem o Zamora, que tava com a cara fodida. Exato, porque tomou a cotovelada. Né? Então, assim, a sacanagem nesse confronto foi completa. A Espanha fez dois gols mal anulados. Né? E o confronto terminou no 1-0. Alguém sabe o nome desse árbitro? Você, Montanha, você sabe. Quem apitou foi o René Mercer. Esse cara tem uma curiosidade interessante. Ele Suíço, by the way. Ele fez um cambalacho tão grande que ele foi expulso da Suíça. Quando ele voltou, quando acabou a Copa do Mundo, ele foi expulso. E tem outro também que foi expulso. Tudo por causa do Mussolini. O belga Louis Baert. Quem é o Mussolini? Mussolini é legal, cara. Mussolini. Não parece marca de macarrão, mano? É, macarrão, Mussolini. Puta merda. E esse outro belga foram expulsos por causa de cambalacho. É, juiz belga é uma merda. O belga já tinha feito cagada na final da Copa de 30 já. Juiz belga dessa não sabe vez apitar, velho. Dessa não vez vai. Ele foi despejado. Muito bem, chegamos finalmente às semifinais com Tchecoslováquia e Alemanha, certo? Certo. E quanto foi o jogo? 3-1 pra Tchecoslováquia. Olha aí. Surpreendentemente. Só que foi na bola isso daí? Esse jogo foi na bola ou não? O problema foi que a Alemanha foi desfalcada de dos dois principais jogadores dela, o Hoffmann e o outro cara que teve que voltar pra Alemanha pra resolver problemas trabalhistas. Olha que beleza. Puta que pariu, a carteira do trabalho dele não tava assinada, ele tinha que, sei lá... É porque lá não tinha o Vargas, se tivesse Getúlio Vargas, tinha resolvido os problemas dele. Puta merda, cara. E aí a Alemanha jogou desfalcada, tinha que usar o Vargas e meteu 3-1. E aí o confronto mais esperado da Copa, Itália e Áustria, o Werder Team, já não sei quantas vezes eu falei Werder Team nesse programa, o time maravilha da Áustria. Que tinha um atacante chamado, que era conhecido como Papel, que o cara era habilidoso, o cara Sindelar. Era... Sindelar, a Itália meteu 1-0 na Áustria. 1-0, miserento, padrão Itália, é. Miserento, 1-0, gol do Gaita, ó, gaiteiro esse malandro, hein? Ele cantou o goleiro pra fazer o gol. E o que aconteceu? Choveu pra cacete. O futebol tem dessas coisas, né, cara? É engraçado, né? Choveu pra cacete nesse dia. A Itália fez 1-0 rapidinho. A Áustria não conseguiu impor o seu toque de bola, que era o grande diferencial do time. A Itália era um time mais rápido. Mas o toque de bola austríaco era sensacional. E com o campo molhado, imagina a bola, a chuteira, o meião do cara. Naquela época, né? O cara não conseguia nem caminhar direito. Prejudicou, a Itália só ficou dando chutão pra frente. Esse jogo até que não teve falcatrua, até que foi tipo... Então, porque eles deram a sorte da chuva, né? É, mas o juiz da semifinal que apitou esse jogo e também apitou a final, ele foi visto antes com o Mussolini antes Mussolini, da partida. Mussolini, agora vai ser Mussolini. Mussolini? Mussolini, eu gostei, ficou legal. Então tá, foi visto antes com o Mussolini batendo um lero. Olha aí, antes desse jogo? Antes desse jogo e da final, ele apitou a semi e a final. Puta da Itália. Pariu. Caraca. E aí chegamos, bom, antes de a gente falar da final, decisão do terceiro lugar, a Áustria já, pô, sem vontade, o Sindelar não jogou, decisão de terceiro e quarto. Perdeu de 3-2 para a Alemanha. E terceiro e quarto não teve na Copa do Uruguai, né? A gente já explicou, você vai lá e escuta. Que essa primeira vez que teve. É, oficialmente, sim, a primeira decisão em terceiro lugar. A Alemanha ficou com o terceiro lugar. Detalhe, a Áustria jogou com a camisa do Napoli. Os dois times jogaram com a camisa do Napoli. Não, porra, senão ia ficar igual de novo, cacete. Os dois chegaram de camisa branca e calção preto. Aí um tinha que trocar. Aí os dois trocam com a camisa do Napoli e vai jogar como, porra? Cacete, mundo é. A Áustria jogou com a camisa do Napoli. A Áustria jogou com a camisa do Napoli, a torcida ficou a favor da Áustria. Não era uniforme 1 e uniforme 2? Caraca, velho. Não, a Alemanha ficou com o uniforme dela, porra. É brincadeira, hein? E a Áustria teve que jogar de camisa azul e, enfim, tomou de 3-2, foda-se. E aí, no dia 10 de junho... Desta vez às 5h30... Olha aí, horário da TV. Era horário de verão. A grande final Itália e Tchecoslováquia. Bom, tempo normal, 1-1. Itália, Tchecoslováquia saiu na frente. Saiu na frente aos 31 do segundo tempo, né? Aí, o gol da Itália, o Ferrari dominou a bola no peito. Então, assim, Você sabe aquele peito, né? Que os caras falam que é peito, que é braço. Aí já fica por minha conta, né? Porque é Itália. Então o peito da Itália nunca é peito, né? Aí ele deu um giro ninja e meteu o gol. E meteu o gol. Jogo disputadíssimo, só saiu o gol no segundo tempo. O jogo terminou 1-1, a Tchecoslováquia saiu na frente, a gente já falou. O Ferrari empatou aos 36. Assim, não deu nem pra Tchecoslováquia comemorar, né? Aos 31 fizeram o gol, aos 36 tomaram o empate. E a decisão foi para a prorrogação. E logo no começo primeira vez na história das Copas que o jogo vai pra... Que uma final vai pra prorrogação. Porra, é o segundo final da história das Copas, cacete. E a Itália meteu 1-0 logo no começo, segurou o jogo. Os tifosi ficaram malucos. O Mussolini ficou doido. E a Itália, campeã do mundo de 1934. Detalhe, você falou que o juiz conversou com o cara, né? Sim. Que é uma parada. O trio de arbitragem entrou em campo e fez a referência fascista pro Mussolini. Olha que beleza. Ninguém se ligou nisso, porque assim, por incrível que pareça, eles ficaram mais preocupados, assim, preocupados não, o que chamou mais atenção foi o fato dos dois capitães serem os goleiros dos times. Todo mundo falou assim, olha que legal, os goleiros são os capitães, e nem se ligaram no trio de arbitragem lá fazendo Hi Hitler, Hi Mussolini, isso é um fato que nunca mais foi repetido em Copa do Mundo. O quê? Os dois goleiros numa final serem os capitães. É mesmo? Exatamente. Olha aí, hein? Você sabe que além da Espanha que chora a perda da vaga, a Tchecoslováquia reclama historicamente o lance que eu falei, que fica por minha conta da mão no braço, né? Mas os tchecos e eslovacos reclamam até hoje. Juntos. Unidos. Juntos, unidos, eles são unidos, eles ainda têm um laço de união por conta dessa reclamação do braço que o Ors, quando foi matar no peito, né, matou no braço. Mas a Tchecoslováquia tem uma bandeira que muito me agrada, não sei porquê, mas tem, eu acho simpática a bandeira da Tchecoslováquia. É simplesinha e bonitinha. Não, né? Pode ficar muito triste porque um dos artilheiros da Copa é tcheco-eslovaco. Exato. O Nedli fez 4 gols, foram 3 artilheiros nessa Copa, né? Isso. 3 artilheiros, o Nedli. Fez 4 gols em 4 jogos, ele jogava no Sparta Praga. Era a base da seleção. O Schiavio também meteu 4 gols em 4 jogos da seleção italiana, com esse nome não poderia ser, sei lá, alemão. Jogava no Bologna, a base da seleção italiana era a... Juventus. Tetracampeã italiana na época. E o Konen, o bárbaro. Isso, que fez os 3 gols naquele jogo do 5-2 da Bélgica. Exatamente, né? Depois fez mais um golzinho e fechou com 4 gols cada um. Ele, na verdade, foi o artilheiro mais jovem, né, das Copas. E ele era de um time pequeno, né? Tinha 19 aninhos e era do Saarbrücken. E a seleção da Copa? Vamos escalar no esquema 2-3-5? Mas vai poder pular o monstro ou a gente já revela o nome? Não, ele fica por último, né? Ele fica então por vai deixar pra escalar por último, né? Isso, então vamos lá. Goleiro? Indiscutível, né? Zamora, da Espanha. Como na outra Copa teve um grande goleiro se destacando em relação aos demais, nessa segunda a mesma coisa, né? Na zaga, Quiñones, espanhol, e o Monzelio, italiano. A linha de meio campo, 2 italianos, o Monte pelo meio, o Ferraris IV pela direita. Eu acho bonito com o nome quando tem assim, sabe? Ferraris IV, Henrique VIII, acho bonito. Esse Ferraris é o Eduardo II. Esse Ferraris é rápido. É o meia veloz. E o Campbell, da Tchecoslováquia. Na linha ofensiva, 2 artilheiros, né? O Schiavio, surpreendentemente, está fora, né? Mesmo sendo um dos artilheiros. Pelo meio, o Konen, o bárbaro alemão. O Nedli, que é o tchecoslovaco, que foi artilheiro. Sim. O Sindelar, que era o austríaco. O cara do time da Áustria. Que era o cara do time da Áustria. O Guaita, italiano. O malandro. E aí, o monstro. O monstro. Quem? Quem? Raimundo Nonato. Não. Giuseppe Meazza. Sim. Este cara era o cérebro da seleção italiana. Giuseppe Meazza, um monstro que jogou na Inter de Milão, que na época tinha um outro nome. Qual que era, Montanha? Você, Montanha, impressionante. Você é um interista... Tipo... De que merda! Tipo de interista tu és? Porra. Você é um interista porcaria, cara. Por isso porcaria, que eu tô com o Foggia. Pode perguntar qualquer coisa do Foggia que eu sei tudo. Ambrosina! Ambrosina é um doce. Não, pô. É ambrosia o doce. Ambrosia, ambrosia. O doce. Pô, mas é mó parecido, mano. Ambrosina. Ele começou no Ambrosina, que depois virou a Inter de Milão. Ele também depois, ele jogou na, fez a carreira dele na Interregionale e foi, jogou no Milan também. Interregionale não, foi salvo. Por isso, o estádio San Siro ganhou o nome dele, Giuseppe Meazza. O nome oficial do estádio de San Siro é Giuseppe Meazza. Apenas os interistas chamam o estádio de Giuseppe Meazza. É óbvio, né? Os milanistas chamam ele de San Siro. Ele jogou nos dois clubes, mas o grande destaque, né, o auge da carreira dele foi na Inter. E é engraçado porque a UEFA reconhece isso. A UEFA, no site oficial, quando divulga a tabela da Champions, quando é jogo da Inter, ela coloca Giuseppe Meazza. Quando é jogo do Milan, ela coloca San Siro. E San Siro porque o estádio fica no bairro de San Siro, que é uma igreja lá. Mas o cara da Copa, ele foi considerado o craque da Copa. O craque da Copa. É o bola de ouro. Giuseppe Meazza, o famosaço Giuseppe Meazza. Curiosidades, Montanha. Você que é o homem das curiosidades, por favor. Toda Copa tem aquela coisa legal, né? O cara que foi expulso, a primeira, quer dizer, as primeiras já foram todas na Copa de 30, né? Mas aconteceu muita coisa bacana nessa Copa também. Nessa Copa teve um jogador chamado Fauzi, do Egito. O único jogador a marcar um hat-trick. Só que um gol dele o juiz deu como impedimento. Só que um detalhe, o goleiro... que contou o fato, falou que ele saiu driblando meio time. Porra, tava impedido aonde? Tava impedido. É, então, foi contra a Hungria. Eu falei, tava 2x2, a Hungria fez 3x2, o Egito empatar o jogo, os caras anularam, foi lá, a Hungria matou o jogo. O cara poderia ter sido o cara... O primeiro a fazer o hat-trick da história das Copas. Primeiro africano. Já tinham feito na outra Copa, pô. É verdade, estável. A seleção da Itália, ela teve na sua seleção dois jogadores disputar a Copa do Mundo anterior pela Argentina, que foram Luiz Monte e o Raimundo Orsi. Só que o Monte é o único jogador que jogou duas finais por países diferentes. Olha aí. E o brasileiro? O brasileiro. Também nessa seleção você tinha um brasileiro chamado Filó. Não, não era chamado... Não, ele era conhecido como Filó. Não... O nome dele era um nome difícil pra cacete. Lembra de Filó. Dessa? Tá no Filó. O nome dele... Porque estava a bola em cima dele... Anfilóquio Guarizi Marques. Anfilóquio, velho. Anfilóquio. Chama de Filó, pelo amor de Deus. Filó mesmo, né? Ó, ele jogou no Coringão. Jogou no Corinthians. Jogou no Coringão. Jogou no Corinthians, ele foi pra Lázio. Será que ele tava no 8x0 que o Palmeiras fez? Ah, né? Vai pro inferno você. Não era Palmeiras. Não existia essa porcaria ainda. E lá na Itália ele era chamado de Guarizi, né? Aí ficou o que pegou, não foi o Filó, foi o sobrenome dele. Ele foi convocado. Teve uma expulsão nessa Copa. Mesmo sem a existência dos cartões amarelos e vermelhos, o árbitro tinha a autoridade de mandar o Exato. Cara pro chuveiro. E no confronto austro-húngaro, no começo no início do século passado, Áustria e Hungria formavam o mesmo império. Exato. O Império Austro-Húngaro, que se separou depois da Primeira Guerra. Era vizinho da Prússia. Eles se enfrentaram nas quartas de final. Áustria e Hungria foi o jogo mais violento da Copa. Não sei por quê. Talvez por rusgas da Primeira Guerra, né? Vai saber. Eu te vi no fronte, seu filho da puta. Você me deixou lá. Vou te dar um bico na bunda. Então, não sei o quê. Um malandro aqui da Hungria, o Marcos, que não era santo, foi expulso pelo juizão. Foi a única expulsão dessa Copa, mas sem cartão vermelho. Outra curiosidade aqui, você tinha um atacante italiano, Luigi Bertolini. Sabe o que ele usava pra não machucar a testa? Menininho, você acha que esse negócio de faixinha, negócio de restart, essas coisas que os caras usam hoje em dia, ele já usou naquela Copa. Pra não verdade, machucar, né? A testa, não, ele usava uma faixinha branca. Parecia uma meia amarrada na cabeça. Né? Uma meia calça? É, uma meia calça. Agora, duas coisas muito bizarras, assim. Primeiro, a posição do Brasil. Terminou em 14º de 16 times. Que beleza, hein? Que merda. O Mussolini em vários estádios ao mesmo tempo. O Rodrigo comentou que todos os jogos rolavam nos 8 estádios, no mesmo horário. E ele aparecia em vários. Em todos. Sabe-se lá como? Na época diziam que existia um... Era um sistema mesmo do governo italiano, um esquema para utilizações de sósia. Ele tinha que fazer um discurso. Isso era normal na época. Acho que isso acontecia com o Hitler também. Ele tinha que fazer um discurso lá e tal. No estádio, vamos dizer. Aí ele ia lá fazer o discurso e, tipo, ia no banheiro dar uma mijadinha. Aí ele ia embora e botava um sósia lá. Porque vai que alguém quer dar um tiro na cabeça dele, né? Quer matar o ditador, mata o sósia, não mata o cara, sacou? Por isso que ele apareceu, é uma curiosidade muito legal. Ele apareceu em vários jogos ao mesmo tempo. Mais uma curiosidade, naquele jogo da Itália, a maior goleada da Copa entre Itália e Estados Unidos, o jogador que fez o gol dos Estados Unidos, o Aldo Donelli, Ele era um jogador famoso. Da Itália. Não. Aldo Donelli, Nelo. Porra, meu. Ele era da máfia, siciliano. Ele era um jogador famoso de futebol americano e futuramente se tornou um técnico da NFL. Olha aí. Largou o futebol. Também depois de um tomar 7-1, cara, tomou um touchdown. Agora só alguns pitacos. Total de espectadores nessa Copa: 395.080 espectadores. Uma média de? Faz aí, teve 17 partidas, faz aí você. 23.235 pessoas por jogo, sou um monstro na matemática. Número de gols: 70 gols. Médias de gols: 4.12 por bela partida. Média. Bela média. Qual foi o melhor ataque do torneio? Na Itália. Quantos gols? Ela meteu 7, né? Você vai fazer. Eu não sou tão bom de conta quanto você. 12 gols. Inclusive, a Itália teve o melhor ataque e o goleiro menos vazado. O Kombi só tomou 3 gols em 5 jogos, 0.6 por jogo. Mas, na verdade, o melhor ataque... Eu não entendo essas coisas, 0.6 por jogo. Tipo, sei lá, o que é 0.6 gols por jogo? Mas você vê, a Itália fez 12 gols, 7 num jogo só. A Alemanha tem 11 gols também, né? A Alemanha jogou um jogo a menos. Então, o melhor ataque, na verdade, é o da Alemanha, que tem 2.75 por jogo. A Itália tem 2.4. A gente já teve essa briga no outro podcast sobre conta, né? Eu não vou discutir de novo. É de se louvar, assim, o time italiano, porque foi o time que mais jogou, porque teve que jogar o jogo extra, final, né? Exato, e assim, olha só, os caras tiveram que fazer jogo extra no dia seguinte, encararam prorrogação. Porra, o time italiano se fudeu também bastante, não, viu? Sim, eu até falei... Era se um perdesse, time... morria. Não, é o que eu tô falando, era um time bom e talvez não tenha rendido tudo que deveria, ensacado alguns adversários. Por causa da pressão, né? Por causa da pressão e da tabela ruim, né? Pegou uma tabela desfavorável porque pegou muito time forte. Por isso que precisou de uma ajudinha da arbitragem. Justa, então. O apito amico. O apito amico. E agora o momento bronquinho, aquele que merece ser macarronado na Copa da Itália. Bom, vou mandar eu, porque o meu é bem simplesinho. É o goleiro alemão, Kress, porque a Alemanha tinha um time forte, né? A Alemanha chegou nas semifinais para pegar a Tchecoslováquia, meia baleada, né? E o amigo Kress entregou a rapadura no jogo, né? Em 2 gols, pelo menos, falhas horrorosas, né? E acabou perdendo a vaga na final, o que podia ser o primeiro confronto Itália-Alemanha da história das Copas, né? Meu bronquinha vai para a arbitragem, que teve um contexto por causa do nosso amigo Mussolini. Nosso amigo não. Meu não. Seu amigo Mussolini. Seu amigo, sai fora, bandido. Que, entre aspas, acabou persuadindo a arbitragem. Favorecendo a Itália. Sim. E o meu bronquinha, cara, acho que não tem como a gente não passar por isso, né? Não, não porque é a Itália, não sei o quê, mas assim, fascismo, né? Esse negócio que, assim, que, digamos assim, deu o tom dessa Copa, né? De 34. Desde lá de 1929. Exato. Orquestrando, manipulando e usando a Copa como bandeira desse sistema de governo. Desse sistema de governo, não, né? Dessa ideologia bizarra, medonha, que só fez mal pro nosso planeta. Isso a gente vai ver na Copa de 38. Depois a gente não tem Copa por causa desses putos. Exato. Ah, detestável essa ideologia. Então meu bronquinha vai para o Mussolini e o seu partido fascista. E quem foi o destaque da Copa? Quem merece o troféu? O filho da bola.net. O meu fim da bola vai ser contestado e ele é carregado um pouco de ironia. Eu vou dar o fim da bola pro Benito Mussolini, o ganhador da Copa. Meu vai pro Giuseppe Meazza, o craque da Copa. Que jogava onde? Na Inter de Milão. Na Ambrosia. Na Ambrosina. Na futura Inter de Milão. Fino da bola pra ele. E o meu fino da bola vai pra seleção do Uruguai. Não tem que ficar lambendo o saco dos europeus, não. Não quiseram jogar, que eu também não vou jogar lá. Cara, pro inferno. O fino da bola pro Uruguai, que não foi. Boicotou e tá certo. E, sendo assim, encerramos mais um Papo do Fino e mais um episódio da série O Fino das Copas, hoje sobre a Copa do Mundo de 34 na Itália. Próximo Fino das Copas, fique esperto, que é nesse mês de abril ainda, assim, porque esses manés aqui deixaram passar março, então a Copa da França de 38 será publicada neste mês de abril. Então, ninguém teremos... deixou passar março. A gente queria contar com a sua brilhante presença na apresentação dessa série. Então eu te agradeço em italiano, grazie mille. De nada. Você aí fica esperto neste banner, porque no próximo podcast, que não é sobre as Copas, próximo podcast... tem a pergunta que vale um DVD FIFA Fever sensacional. Você pode ganhar respondendo a pergunta corretamente. A gente informa os detalhes no próximo programa. Certo, amigos? Certo. Certíssimo. Então, como diriam os italianos, arrivederci. Tchau. Adios. Adios não, porra.